A primeira música que eu fiz, eu tinha 7 anos, eu fiz uma valsa pra minha namorada Nini. E outras músicas. Geralmente, atrás de toda boa música tem uma boa mulher. Até um dia, até talvez, até quem sabe, até você, sem fantasia, sem mais saudade. Agora a gente, tão de repente, nem mais se entende, nem mais pretende seguir fingindo, seguir seguindo. Agora vou pra onde for, sem mais você. Sem me querer, sem mesmo ser, sem me entender. Vou me beber, vou me perder pela cidade. Até um dia, até talvez, até quem sabe. E a gente queria fazer um samba mais, né, mais Frank Sinatra. Arranjos bonitos de Nelson Riddle, Don Costa. Depois que o João Gilberto gravou e abriu as porteiras para qualquer um pode cantar hoje em dia, né? Cantar com uma vozinha baixinha, sem voz, sem estilo Nara Leão, estilo Chet Baker. Todo mundo gosta desse tipo de música. Rio de Janeiro, que eu sempre hei de amar. Rio de Janeiro, a montanha, o sol e o mar.